comigo. Sim, tudo é paraíso. Vem, se levante da relva e cante pro céu. Sul, é papar, é bonito. Navega no infinito. Sim, tudo é fantasia, só quero você. Levada do Eva, eu. A mistura com asa deu. Pare. E na levada do Eva, eu. Eva, pare. Eva, pare. Eva, pare. Eva, pare. Eva, pare. Eva, pare. Pare, pare, pare, pare, pare, oh. Comigo, se tudo é paraíso, vem, se levante da relva e cante pro céu. Sul, é papar, é bonito.